Atenção, amantes da música sertaneja. Você esperou. E agora no ar, Baú Sertanejo. Nós somos dois passarinhos. Se um precisa, o outro consola. Baú Sertanejo. Ainda ontem chorei de saudade. As melhores. Baú Sertanejo. Por aqui, sexta-feira, que bom, chegou mais um fim de semana e está chegando na sua rádio Baú Sertanejo, comunicação desse amigão de vocês, o Helber de Andrade, e é um prazer imenso comunicar com você. Pra gente começar o programa de hoje, tem Gamado Nela, tem Chitãozinho e Chororó, depois André e Andrade, Renascer. Ainda me considera seu amigo. Vai embora porque hoje vou beber. Não esquente a cabeça assim comigo, porque você não vai me convencer. Bebo por uma dona meiga e bela, e não sou correspondida assim por ela. Mas o que vou fazer se gosto dela? Ela é a razão do meu sofrer. Quem jurou amor sincero a mim foi ela. Quem me deixou sofrendo assim foi ela. Hoje em meio sou correspondida assim por ela. Mas o que vou fazer se gosto dela? Ela é a razão do meu sofrer. Quem jurou amor sincero a mim foi ela. Quem me deixou sofrendo assim foi ela. Hoje em meu você quer que eu faça se eu sou gamado nela? As melhores. Baú Sertanejo. Pra ver tudo lindo que se vê, Jesus Cristo está presente.

vai dizer pra ela que está sofrendo meu coração? Diz que eu estou aqui, bebo até cair, mas essa mulher vai voltar pra mim. Eu sou gramado nela, fiz da vida dela minha novela, meu grande amor. Eu sofro aqui sozinho, quero seu carinho pra sufocar essa minha dor. Baú Sertanejo. Se minhas carícias não valem nada pra você, se não ganho nada querendo tanto te querer, quanto custa pra ser o dono do seu coração? Penso em você sempre em meu dia a dia, me contrariar parece ser sua mania. Quanto custa pra ser o dono da sua paixão? Toda riqueza material não vale nem um sensual olhar que tem seu rosto. Nada me impede de fazer uma proposta e pra sempre ter seu corpo. Do seu amor vou ser o proprietário, nem que pra isso eu gaste 1 milhão. Eu vou até fazer seguro pra não ser roubado. Eu tô disposto a pagar pelo seu coração. Do seu amor vou ser o proprietário, nem que pra isso eu gaste 1 milhão. Eu vou até fazer seguro pra não ser roubado. Eu tô disposto a pagar pelo seu coração. Toda riqueza material não vale nem o sensual olhar que tem seu rosto. Nada me impede de fazer uma proposta e pra sempre ter seu corpo. Do seu amor vou ser o proprietário, nem que pra isso eu gaste 1 milhão. Eu vou até fazer seguro pra não ser roubado. Eu tô disposto a pagar pelo seu coração. Do seu amor vou ser o proprietário, seguro pra não ser roubado. Eu tô disposto a pagar pelo seu coração. Do seu amor você. Eu tô disposto a pagar pelo seu coração. Do seu amor você. Nem que pra isso eu gaste 1 milhão. Eu vou até fazer seguro pra não ser roubado. Eu tô disposto a pagar pelo seu coração. João Bosco e Vinícius, proprietário Adalberto Adriano, eu sou o gamado dela, Sérgio Reis, filho adotivo, hoje Leonardo e Teodoro Sampaio, Minha Terra Distante. Daqui a pouco tem mais moda pra você na sua rádio. O Baú Sertanejo está de volta. Tem agora Leonardo e Eduardo Costa. Música.

amigo, veja o quanto está errado, fazendo da sua esposa uma empregada. Cuidado que você ainda vai perdê-la. Esta mulher está sendo mal amada. Se você der a ela o que dá outra, joias caras, roupas finas e tudo mais, você vai ver que ela é muito mais bonita. E além de tudo, é somente sua e de ninguém mais. Amigo, esta mulher até chorou pra dar a luz a cada filho, sei que sofreu. E agora você a maltrata e despreza. Esta coitada, pobre mãe dos filhos seus. Amigo, não precisa sentir vergonha de ouvir a verdade nua e crua. Você tem a felicidade em sua casa. Cuide bem, se a perder, a culpa é sua. Amigo, esta mulher até chorou pra dar a luz a cada filho, sei que sofreu. E agora você a maltrata e despreza. Esta coitada, pobre mãe dos filhos seus. Baú Sertanejo, Baú Sertanejo. Tão distante de você, eu sofro tanto agora. Sua ausência é uma tortura que me fere toda hora. O coração em pedaços chora aqui dentro do peito. Para viver sem você, ele prefere morrer. Qualquer jeito, mergulhado na saudade, na dor da infelicidade, pela sua piedade eu clamo. Volte, não demore mais, venha devolver minha paz. Amor, não aguento. Te amo.

É tão bom amar assim. Gostar de alguém que gosta de mim. Diz, meu amor, o que você deseja? Faz minha vida mais feliz. Onde você for, eu vou. Só pra te dar meu amor. Hacerme lo que tú quieres, porque no podrías ser feliz. Quiéreme como soy yo, yo me voy. Un amor que me quiera por lo que soy. Diz, meu amor, o que você deseja? Faz minha vida mais feliz. Onde você for, eu vou. Só pra te dar meu amor. Se você for, eu vou. Só pra te dar meu amor. Sertanejo, fechou mais um bloco com Christian Ralf, Onde Você For Eu Vou, Jorge Mateus, lá de 2009, Pra Nunca Dizer Adeus, ainda dirigindo Acidente de Amor, Mato Grosso e Matias, volume 18, Espinhos da Vida, As Gargantas de Ouro, Vá Pro Inferno com Seu Amor, Grandes é Rico e Milionário, moda boa, né? Bom, daqui a pouquinho, após o intervalo, tem Chico Rei Paraná. Fruto Proibido, modão que vem chegando com Chico Rei Paraná. Na sequência, Goiânia e Paranaense. Eu me entrego, a distância do seu corpo me venceu. A saudade que bateu explodiu mais forte que a razão. E não nego que eu choro escondido sem querer, quando penso que você tem a chave do meu coração. A malícia nos seus olhos quero ver como era antes. Um desejo apaixonado, esse gosto de pecado que fez de nós dois amantes. É fruto proibido nosso amor, mas todo amor de risco tem sabor. Romance perigoso, jeito tão gostoso que me enfeitiçou. É fruto proibido. Mas quando amor de risco tem sabor, e eu de coração nos braços da paixão esqueço quem eu sou.

você. Baú Sertanejo, aqui é bem melhor. Você não é pro meu bico, se eu já sei de cor, mas sou gavião arisco, estou sempre ao redor, batendo asas mansinho pra não te assustar, com garras bem afiadas pra te apanhar. Vai ser um bote perfeito, não vai resistir, vou te grudar num abraço, vou te seduzir, não vou dar tempo pra não me dizer que não, vou te prender na gaiola do meu coração. Você vai se amarrar nas cordas da paixão. Tô de olho, tô de butuca, no seu beijo tem açúcar. Você não dá mole, mas de gole em gole eu tô secando a curuca. Tô de olho, tô de butuca, no seu beijo tem açúcar. O apressado não chega, um dia eu faço essa negra cair na minha arapuca. Você não é pro meu bicho, se eu já sei de cor, mas sou gavião arisco, estou sempre ao redor, batendo asas mansinho pra não te assustar, com garras bem afiadas pra te apanhar. Vai ser um bote perfeito, não vai resistir, vou te grudar num abraço, vou te seduzir, não vou dar tempo pra não me dizer que não, vou te prender na gaiola do meu coração. Você vai se amarrar nas cordas da paixão. Tô de olho, tô de butuca, no seu beijo tem açúcar. Você não dá mole, mas de gole em gole eu tô secando a cumbuca. Tô de olho, tô de butuca, no seu beijo tem açúcar. O apressado não chega, um dia eu faço essa negra cair na minha arapuca. Tô de olho, tô de butuca, no seu beijo tem açúcar. Você não dá mole, mas de gole em gole eu vou secando a cumbuca. Tô de olho, tô de butuca, no seu beijo tem açúcar. O apressado não chega, um dia eu faço essa negra cair na minha arapuca. O apressado não chega, um dia eu faço essa negra cair na minha arapuca. Milionário José Rico fechou mais um bloco. Grande sucesso, tô de olho. Ainda matou, aliás, Matão e Monteiro, vem me dar você. René Ronaldo, que, aliás, quem bebe vive menos. Será que é verdade? Quem bebe, vive menos. René Ronaldo, Goiânia e Paranaense, Marcas de um Amor. Ainda Chico Rei, mais um Paraná, volume 12, Fruto Proibido. Já tem a saideira na sua sexta-feira. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. O melhor do passado está de volta. Baú Sertanejo. Que legal, de volta aqui na sua rádio, no seu fim de semana, sexta-feira, sempre as melhores canções vão tocando. Agora mais um bloco, tem Rick Renner aqui no nosso baú, O Que É Que Ela Tem. Depois Marcos e Fernandes, Eu Quero Ver. Já sofri por ela, já bebi por ela, já fiquei de fogo, já dei vexame e dormi na rua. Por amar demais, por querer demais,